Salvador, bom dia, 27 Whisky, Juliette Alfa. Que Juliette Alfa, prossiga. Juliette Alfa, se encontra no pátio 3, posição 07, solicita autorização para o pátio principal, posição 08. Whisky Juliette Alfa, está autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Reportarei ao ingresso. Whisky Juliette Alfa autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término. Ciente, reportarei. Santana, do reboque do uísque Gillette Alpha, posição 08. Bom dia, bom serviço. Gente, bom dia, frequência livre. Eco Salvador, bom dia, Gol 1271. 271, bom dia, informação em curso Foxtrot, Recife 390, copia. Afirmativo, senhor, está sempre na Foxtrot 390, Recife, prossiga. Autorizado Recife, nível 390, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju, onde intercepta pelo Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5571 no transponder. Ativo, senhora, vão 271, autorizado Recife, decola 10. Primeira curva esquerda, prossegue terceira da saída, pouca transição, Caju, Amperuísque 58 e Aerovia, 390 nível autorizado, 571 código transporte. Controle Salvador, 1208, Gol 271, gate 5. Correto, 05, chama pronto para o espectacionamento, Gol 1271. Portará.